Jorge Salvador, bom dia, gol 1-2-3-3. Quanto será 2-0? Gente, é o gol 1-2-3-3. Certo que mantém o ponto de espera devido a um reporte de uma consideração de pássaros aí próximo à cabeceira 2-8, vai ter realizado uma soltura de focos. Aguarde para ingresso. Mantém o ponto de espera, gol 1-2-3-3. Tem 4753, a senhora identificação, mantenha para o adianto, para chegada e pitch, desse mantenha nível 080, altímetro na terminal na 013. Para 080, agora 092, voando 362. Afirmativo, voando 092, na proa do Serra Vitor 362, autorizado descida até 4 mil pés, altímetro padrão. 4 mil com 1013. Na 7, chame centro Recife no 26.0, alterna 128.8. 260.28. São 4753, reautorizado nível 050. 070, 472. 50, 050. 050, 4753. O 4753, senhorita, precisa desviar à direita, aproximar pela direita. Pronto, necessita manter? 2,25 mais ou menos por enquanto, porque bem na linha do litoral tem uma paredinha de informações. Gente, então a 4753 autorizada para o 2,25 para desvio, se aposta quando tiver condições de abrir o ar e pitch. Sim. Zero 92 autorizado final ILS X-Ray para a pista 28, após o servidor 362 ou o servidor 363, informe estabilizado. Ok, 6263, chamada estabilizada 28. Inicie redução de velocidade para 2309, número 2. 309, 4-7-3. Mas o 4234, mantém quanto espera, bom dia. Bem, 4234. 233, decolado aos 32, chame o controle, 119, decimal 8. 119, decimal 8, 1233, vai chegar. Salvador, bom dia, agora 236 decolando, elétrico bravo, passando no meio 16. 1233, contato radar, sobre a via saída, elétrico bravo, nível 360. Elétrico bravo, subida para 360, agora 236, está mantendo a proa até 2506. Mais 2 é número 1 para aproximação. Afirmativa. Ok, tentou encurtar então um pouco. Estamos totalmente em zona do setor, ok? A 92 curva esquerda na Pro 075, tem como limite o localizador. 075. O 92 desse mantém a 2.500 pés. 2.500, totalmente isso. Bono 092, a prova foi a 075. 075. Se autorizar, já vou no 66 sem condição. Pode ser? A negativa. Curva direita na proa 075, aguardo para resumir a navegação. Ok, 075, a proa. Pronto, passaria 2223. Bono 092. Retornando à proa determinada, 075. Frente à direita, para 095 agora. Informação, interessa a extensão. À direita, 095, e após se assume na prova do 363. Ok, retornando ao 63, então. Já posso tomar na proa do 63 ou devo manter-me na proa 095-92? Bona 092, 8 milhas sudoeste e sudeste do Salvador, mantenha a proa do servidor 363 em forma estabilizada. Não tem algum outro traço que está se impede a aproximação, senhorita, para que eu cancele o plano? Não, tem tráfego em decolagem e tráfego em aproximação. Um Airbus 321 que é o número 2. Mantenha para o 363, informe estabilizar na final ILS X-ray. Ok, 363. Vai fazer um flyover, ok? Change. Chame o controle 199, decimal 8. 298, passarei do 2223. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Passarei do 2223. Passarei do 2223, contato radar, subavia, saída, telefone Bravo, nível 180. Telefone Bravo, 180, passarei do 2223. 5 mil pés, 4753 da TAM. 4753, desse mantenha 3 mil pés. Tem condições de manter a proa de IPIT? Não, IPIT não, agora o ZAN sim. O ZAN, sente. Mantenha a proa de ZAN, desse mantenha 3 mil pés. Informe estabilizado na final ILS Zulu Pista 28. Demativo, estou reduzindo ao máximo para não atrapalhar o amigo aí da frente que vai fazer um flyover. Demativo, o tráfego que precede é um Boeing 737-800, agora 12 horas 3 milhas. Sem problema. O flyby foi melhor, obrigado. Vocês estão estabilizando agora, torre 092. Olá, 092, complete final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 60. 180, obrigado, senhor. 14234. Pode explicar o motivo da delonga para o azul 4234, né? Confirme. Pode explicar o motivo que a gente decolou, 4234, ponto certo. Devido à aeronave que decolou a frente, baixa performance e uma aeronave no final. Ok, 092 na escuta da torre. Bom, na 092 na escuta da torre. A 92. Já escuta? Oi, Salvador, Corona 092. Corona 092. Avistado, autorizado pouso, cabeceira 28, 240 graus, 0629. Gente, baixou e travou. Oi, gente. Pode descer 1.700 do TAM? Negativo, mantenha 2.000 pés e forma estabilizada. Tá bom, então 2.000 pés. Uno 233, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Chama Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, Uno 233, isso aí. Bom, 092, no solo de 40, libera a próxima taxiway à esquerda, via taxiway Charlie, e chame o solino 219. Lembrando que é Charlie 219, atualizado. 092. Azul 4234, decolagem autorizada, pistão 0, vento 240 graus, 079. Iniciando Azul 4234. Torre Salvador, responde Azul 2783, ponto de espera 224. Sente Azul 2723, mantém ponto de espera, pistão 28. Mantém ponto de espera 28, o 2783. Finalizado, tá? Tá 4753, complete final, chame 12 Salvador, frequência 198, decimal 60. 72, qual 60? 198-60. Obrigado, tenha um ótimo dia. E Salvador, bom dia, TAM 4753, final da pista 28. Gente, TAM 4753, avistado, autorizado pouso, pista 28, 240 graus, 079. Pouso autorizado na pista 28, TAM 4753. Azul 4234, decolada às 43, chame o controle 199, decimal 8. 198, obrigado. Controle, bom dia, decolada Azul 4234, perfil da Arum, mantendo a coroa até 2.500. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 350 após 2.000 pés, autorizado para varar direito a via saída Arum. Ok, então 350 está autorizado, após 2.000 pés, retorna no perfil da Arum 4234. Afirmativo. Serem de Juliette, livre de acionar, chame para o Zé. Porta para ingresso, ajuste 1-0 na 3. Azul 2703, autorizado a alinhar e manter pista 28. 2703, autorizado a alinhar e manter 273. TAM 4753, no solo de 45, libera a esquerda, via taxiway delta no 21 decimal 9. Libera a esquerda, 219, TAM Azul 2703, decolagem autorizada, pista 28, vento 220 graus, 0619. Recebo decolagem, Azul 2703. Salvador, bom dia, Azul 4981. Azul 4981, aciona a identificação dessa via para 4000 pés, altímetro no 014, chega a repeat. Via 4000 pés, no 014, chega a repeat. Autorizado a linha e manter a pista no 7, Vitória Papatango, Vitorinho de Gilê. Salvador, é o Passo Paredo 2223. Prossiga. Há possibilidade de conquista que está presente? Mantenha para o Lácio da Guarda, Passo Paredo 2223. A gente aguardando, muito obrigado. 222. Azul 4981, desvio à esquerda, troa 180 para evitar formações. Azul 4981, reporte quando tiver condições de retornar para o DIPIT. Sim, aqui, encontrará a equipe de retornar. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2783, a pessoa saiu da elevação no Bravo. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba via saída elevação no Bravo, nível 160. Sobe elevação no Bravo, nível 160, Azul 2783. Direto Conquista. Direto Conquista, passarei 2223, muito obrigado. Afirmo, Vitorino de Gilete. Gilete colidiu com o pássaro na 197, que aqui na lateral. Fez por isso, leva para a mão, ok, Sente, obrigado pela informação. A decolagem foi 49, reportando através do farol de Itapuã. Através do farol de Itapuã, direto. 4234, chame Centro Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. Então foi para o Azul 4234. O Azul 4234, chama Recife 126.85, alterna 125.45. Bom dia, o 4234. Ah, vai ficar para essa porta, Vitor Gilete. Gente, Patango, Vitor de Gilete. Transfere o controle agora em 119 decimal, 8 para regresso. Regresso, Gilete, transfere o controle em 119. Controle Salvador, bom dia, Patango, Vitor de Gilete, transfere. Patango, Vitor de Gilete, no meu país, que eu deixei na escuta do controle, reporte e farol da barra. Ah, se a menina escuta, bota a farofa, bota a farofa, bota a farofa. 2223, chame Centro Recife, frequência 1260, alterna 128.8. 135-260-288-4226. Obrigado. Bom, o controle Salvador, azul 491. Esperaria a velocidade para a gente perder a altura? Velocidade secretária azul 4981, no número 1 na aproximação. Okay, obrigado. 4981, desça para 2000 pés na proa de Ipitch. Intercepta após Ipitch, Usan para final do procedimento ILS Zulu em forma estabilizada. Antes de Ipitch, Usan pode estar estabilizado no ILS Zulu. Papa Romeu Tango de Bravo, não há tráfego conhecido no setor a reportar. Reporte fora do solo, de gosto por conta de risco. Vento no aeródromo 240 graus 5 nós. Estabilizado no ILS, azul 4981. Azul 4981, no complete final, chame torre 118, decimal 60. 118, 60. Vitorinho de Juliette, seu chamado de pouso em Peru. Confirme. Azul 4981, senhora, na final baixado, checado, estabilizado no ILS. Sente, azul 4981, continua em aproximação, aguarde contato dos outros. Seu ativo. Fala, Tango de abraço, comprou a nota, agora estou transferindo seu controle. Azul 4981, avistado, pouso autorizado. Pista na 0, vento, pista 28, vento 250 graus, 049. Ativo, 4981. O meu tão índia bravo. O meu tão índia bravo na escuta do controle. Índia bravo, chama o controle, 199.8. Papai Romeu, tamanho de Bravo, 500 pés na escuta do controle, reporte a 2-0 milhas e, quando possível, seu chamado de pouso em João Durval. Seu chamado de pouso é 1-1-2-5, beleza, né? Reportará na 2-1-1. Sente, vai manter 500 pés no seu destino? Quando meu pés, eu tenho de Bravo. Romeu, pés, sente, reporte a 2-0 milhas. 2-0-2-0. Azul 4981, solo aos 1100. Livre via Charlie à esquerda e chame solo 121, décima 9. 219, ele chamará o solo. fechando sempre Recife em 126, decimal 0, alternativa 128, decimal 8. Azul 2783. Azul 2783 na escuta, senhor. Chamar 1268, isso? 126, decimal 0, alternativa 128, decimal 8. Azul 2783. 1260, alternando 1288. Vou chamar o centro agora, azul 2783. Grato. Família Bravo. Em frequência livre para coordenar com o tráfego local, permanece o estima de pouso em Feira de Santana, o Zuno 125. Coordenando com o tráfego local, chama o retorno a Salvador, Tango, Índia Bravo. Alterno 2, sua identificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada Tepipe 1. Chamando 050, descida, autorizado. bom dia, até 3304. T04, assumi indicação, chegada e pitch, e se mantém o 040. Corrija, 050. 050. Chame a 312, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador no 04, livre final ILS Zulu, cabeceira 28, chame estabilizado no curso do localizador. 2000 pés, indicador, estaremos estabilizados no Salvador, bom dia, Azul 2796, ponte de espera, próximo. Azul 2796, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar, que estou no pista 28, vento 210 graus, 079. Autorizado, alinhar e decolar, 28, 2796. Fica mais 500 aí, versão 9, reporte táxi.